Olá a todos os ouvintes da Cabeça do Ned. Gostaria de começar este quinto episódio por pedir desculpas. Sabemos que a linguagem utilizada neste podcast não tem sido muito apropriada. Por isso hoje vamos conter. Vamos fazer disto um podcast limpo. Por isso vamos tentar. Até porque temos aqui um apresentador de um programa do canal público, não é? Por isso temos de nos conter, não é? Já posso falar, não? É? Podes. Eu estou só a fazer uma cold open, não é? Mas pronto. Eu quase que era o vosso convidado ideal, tendo em conta então esse disclaimer que acabas de fazer. Porque lembro-me que a primeira vez, há 11 anos atrás, em que o meu nome saiu num jornal para anunciar a estreia da Revolta dos Pastéis Nata... Já foi há 11 anos. Já foi há 11 anos e pico. Dizia assim, um programa em estreia na RTP2, conduzido por Padre José Luís Borga. Portanto, se fosse o Padre José Luís Borga hoje aqui na cabeça do Ned, teríamos linguagem correta, garantidamente. Não, mas aqui vale tudo. O que eu dizia, se fosse o Padre Luís Borga, é... Vamos deixar de caralhadas e vamos começar a cabeça do Ned. Por isso. A cabeça do Ned. Bem-vindos à quinta edição da Cabeça do Ned. Meu nome é Manuel Reis e tenho comigo a minha colega do podcast TV Dependente, Leonor Pinto. Olá. E como convidado especial, já perceberam quem é que ele é? Padre José Luís Borga. Exato. É um gosto, estar aqui, meus filhos. É o apresentador do 5 para a meia-noite e um dos apresentadores do 5 para a meia-noite e também um dos apresentadores do Fora do 5, na Antena 3, às 7 da tarde, às 6 das feiras. Das 7 às 8. Fora do 5, ou como eu, Raminhos e Pedro Fernandes lhe chamamos, a Folga do Alvim. A Folga do Alvim. Eu lembro-me quando aquilo era um programa com quatro mulheres, e que uma chegava sempre atrasada e... Era as conversas de rouparigas. Sim. Também Luís Filipe Borges, bem-vindo. Muito bem-vindo, obrigado. Sejas. É um gosto. Finalmente, não é? Na semana passada não deu, mas pronto. Estás cá. Cá estamos, a semana passada. Olha, mas foi por um ótimo motivo. A semana passada estive a finalizar uma curta-metragem chamada Chance, escrita e realizada por Maria João Ferreira. E não era suposto, mas por causa do mau tempo tivemos que reagendar uma cena e foi por isso que... Não houve problema. Mas ainda bem que temos cá, porque sei que és um grande fã da série. Sou um grande fã. Das primeiras coisas que fazes depois de fazer o 5 à segunda-feira é ver no Sci-Fi. Tu estás a brincar, mas é mesmo verdade, sim. Eu sou teu stalker. É mesmo verdade. E até lá tentar não ter spoilers. Sim, no meu caso é fácil, porque dou-vos o exemplo de ontem. Eu, portanto, faço direto à segunda-feira. Saí do estúdio a passar já das 2 da manhã, porque terminamos à 1h30, 1h40. Prós e contras. Há essa outra saga, essa podia ser de Tolkien, que dá antes. Mas pronto, 1h40 para terminar, ainda uma meia horinha ali a conversar, membros da equipa, não sei o quê. Fui com dois colegas ainda beber um copinho à carruagem de Caxias. Oh, carruagem. E, portanto, estive sempre em ambiente controlado. Cheguei a casa, eu vi o quinto episódio, comecei a ver, eram 4h15 da manhã. Portanto, é mesmo o meu... Em DVR. Sim. Gravação. É diferido, Manel. Tá bem. Fibra, essas coisas. Fibra. Nice. Is nice. Bem, quinto episódio de Game of Thrones. A lentidão continua. Que bom que dizes isso. Tu não adormeces quando vês o episódio às 4 da manhã. É que eu vi, tipo, eu espero um bocadinho que é para não gramar com os anúncios. Peço desculpa, mas sabes acho que muita gente faz isto. Eu agora vou cometer uma infidência e dizer isto. Nós pedimos patrocínio ao Sci-Fi. E eles não nos deram. Por isso, a grande vantagem de sermos um podcast independente neste momento é podemos dizer isto. E podemos dizer... Está um bocado lento. Tá, eu fiquei mesmo contente de dizeres isso, porque eu sou um grande fã. As 4 temporadas anteriores, eu não vi um único episódio que não fosse pelo menos sólido, bom. E esta quinta temporada... Tá. Não é que não sejam bons os episódios. Não, mas estão... É isso, lentidão é o termo. Estão a enganar. Especialmente com o Tyrion. Muito, estão a enganar imenso com o... O Tyrion parece o Dragon Ball. As cenas do Tyrion parecem as cenas do Dragon Ball. Aquilo okay. acontece uma coisinha em, vá num espaço de 7 minutos e pronto. O quê? Queres tu dizer quando eles. Ou então quando eles. Tipo no Yanazuma Eleven. Eu tenho sobrinhos, peço desculpa, então vejo a grama. Sabes qual é que é? São os desenhos animados dos jogos de futebol japoneses. Ah, é que eles correm meio episódio a correr, a correr do o campo de futebol de uma ponta à outra. Sim. É tipo. É o momento em que está. Assim, eu adoro. Assim. E a equipa que ataca, toda ela corre. A equipa que defende, toda ela está estática. Mas meia hora para eles chegarem a outro lado. Meia hora para atravessar o campo inteiro é o que faz o Eliseu. O Eliseu, meu conterrâneo, da minha ilha, aliás. Aliás, basta, olha-se para mim, olha-se para o Eliseu e percebe-se que somos da mesma terra. Mas, até porque tem um sotaque... Um abraço para o Eliseu, que é um seguidor da cabeça da neta. Não, mas eu acho que tudo tem uma explicação. E volto ao facto de... já não ver livros. E então, sim. Eu posso dizer, eu em off tinha perguntado. Então eles estão mesmo a enganar. Não é bem enganar. Por um lado, ou só alterar a história. Estou a alterar a história. Mas como não tem uma sequência definida, uhum. ou seja, não tem uma estrutura dos livros, que já debatemos em grande parte neste podcast. Estão a improvisar. Em que, por um lado, foi muito melhor, porque numas linhas, especialmente os dois últimos livros, são um bocado seca, porque o J.R.R. Martin engonhou imenso nas descrições. Quando antigamente ele descrevia, tipo, no primeiro livro, uma página, tipo, nem chegava, era meia página a descrever um castelo. Uh-huh. Tipo, ele no quinto livro tem, tipo, duas páginas e meia a descrever uma coisa. Está armada em essa de Queiroz, então. É um bocadinho, está. O celular dos Ramalhete tem 100 páginas. Portanto, há imensa descrição e há imensa palha que, por um lado, nas histórias que estão estruturadas e onde ainda há a história dos livros, eles estão a condensar e estão a cortar e aí... é ótimo. Mas onde não há e onde eles estão a inventar, é tudo muito mais lento. Ou então, onde há história, mas eles estão a engonhar porque não têm história para os outros. Até podemos começar já por aí. Isso faz todo o sentido, Leonor, porque além da lentidão, o que eu tenho sentido é este friso shakespeariano de personagens que era tão bem intrincado, até era tão bem feito até agora, está demasiado despartilhado. É. Parece que, ok, ato 1, seguimos só estes. Ato 2, seguimos só aqueles. Ato 3, seguimos os outros. E a coisa não está fluida. Como episódio. Mas mesmo assim, e sempre aconteceu um bocadinho das temporadas passadas, mas tu sabias que mais tarde ias ter um payoff, não é? Que, como diz um amigo meu... Era para aí dois episódios, um episódio. Autor... Agora é a temporada inteira, para aí no 9 vais ter o payoff. Não, mas é que ele punha-te... O que é fantástico no J.R. Martin é que ele criou este mundo enorme, épico. Isto é que é mesmo, é verdadeiramente épico. Onde tudo acontece e a história para trás, que já lá vamos chegar com a parte no Tyrion. E de repente, ele mexia uma personagem no norte para uma coisa que depois vai ter importância passar 3 temporadas mais à frente. Ou seja, tipo, jogadas para... E tu nunca vês o jogo. Ou seja, é progressivo. Mas aqui, e sinto muito, mas tenho a dizer que, neste momento, a partir do episódio de ontem, que deu no Sci-Fi, não é? Domingo nos Estados Unidos, cá em Portugal. É caso para dizer que nós, agora, leitores de livros, estamos tão à nora como vós. Ah, ok. Não, mas, em muitas das histórias, porque foi literalmente um episódio assim. Até queria começar por aí, porque eles já fizeram uma alteração séria em relação ao destino de um dos personagens nos livros. Estás a falar de quem? Do Barristan. Sim. Do Sir Barristan. Sim. Nos livros ainda está vivo. Sim, tudo agora é novidade. Foi atacado, o ataque, mesmo o ataque não tinha aparecido, tu tinha. Não, não há, quer dizer, se a memória não me falha, porque eu também já li os livros há muito tempo. Esse é o plot que me está a irritar mais, é esse dos Filhos da Árpia. Dos Filhos da Árpia e... Ele nos livros tinha ficado... A própria Khaleesi parece meio tonta. Pois, exatamente, porque assim, nos livros aquilo que acontece, basicamente, é quando o dragão foge com ela às cavalitas e ela vai parar ao meio do nada. Tipo Never Ending Peço Story. Peço desculpa, spoiler para os livros, mas é um bocado, em vez de ter o puto em cima porque de... é que eu não tenho aqui a limal, pá? Mas, nos livros, e quem fica a dirigir Marine enquanto ela volta ou não volta, não sabe o que é que lhe acontece, não é? É o Dahario Naharis. Eu adoro, é o meu personagem com o nome, é o meu nome favorito. Dahario Naharis. Parece que é gago. E é o Barristan Selmy. Mas agora mataram-me, portanto. Não, e depois, para além disso, é todos os pontos e tudo aquilo que aconteceu, em grande maioria, uns que já debatemos em podcasts passados, que é, por exemplo, a Sansa, não é a Sansa que também foi para o Winterfell, por isso também é tudo novidade. Uhum. Mas não estou a desgostar de... também não estou. Eu tô, por acaso, estou a gostar do crescimento da personagem da Sansa, né? A Sansa, no início, era sonsa. Estávamos todos mais ou menos a cagar para o destino. Nós para aí na edição estava, passada. Estávamos todos a cagar com o Rosa ou com a Filipa. Foi com o Rosa. Foi com o... Que voltámos a uma coisa que já tínhamos abordado no podcast TV Dependente, que era a Sansa Stark. Pois. Que eu achava que ela... Ela está a crescer, está a ficar perto de um lado estratégico. Eu continuo a defender, eu acho que ela não é sonsa. Porque, e volto a insistir, porque já sonsa... foi. Não, foi, mas quando era miúda. Porque sim, não, pronto. Porque sonsa é tu estás muito bem com uma pessoa e depois finges que és uma coisa com uma pessoa e com outra não és. Sim, mas é no sentido de... Não é, ela é no sentido de vingativo. Foi a conclusão que nós chegámos. É que ela está a trabalhar para a vingança. Sim. Está como esta temporada. Está muito lentamente até ao payoff, final. E não é uma... Se és soncinha, até dizer, ela é soncinha. É tipo, é um pãozinho de sensal. Mas, era mais no sentido de sensal, sim, do que sonso. Uhum. Sem sal do que somos. Mas vamos só voltar aqui atrás, vamos já despachar essas, porque temos duas histórias que vá, não foram muito... O rescaldo da batalha com os filhos da Árpia, em que morreu o Ser Barristan, mas o Grey Worm sobreviveu. Cortaram-lhe a pilinha. Ah, não, ele já tinha. Eles ali cortam a pilinha a toda a gente. Aí eu confesso que eu via que a cena entre eles dois e eu estava a pensar, mas ele não tem pilinha, então agora estás a dizer que gostas dela. Vocês também não podem fazer nada. Nunca viste Amigos Improváveis? Não viste esse filme? Não sei, diz o título em inglês e possivelmente... Não, é francês. Mas olha, posso, no original. Leonor, posso citar-te um clássico de um grande poeta português, António Aleixo, e isto é verdade. Enquanto houver, senhoras e senhores, enquanto houver, a educação e a poesia na cabeça de Nero. E passo a citar, enquanto houver língua e dedo, não há mulher que meta medo. É verdade. Pronto. António Aleixo. É verdade. Não, é verdade. Claro que eu depois dizia... Pronto, que isto claramente é um podcast, como podes ver que... Reparem que ainda não se disse uma única caralhada. Ah, espera. Não tem bolinha vermelha, mas tem um ezinho vermelho. Pá, quando trouxermos cá na Galva vai ser divertido, vai. Não, mas isto tudo para dizer que, em relação a esses, para mim essa cena era completamente dispensável. Sim. A cena de, pronto, vimos, ou seja, não, assim, tinhas, a declaração de amor dele, ele a dizer, eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo era de não te voltar a ver outra vez. Vou falar, eu não, isso é para cativar o pouco público feminino que vê a série. Estamos três pessoas nesta sala. Sim. A única que está a dizer que não gostou da cena é o público feminino. Exatamente. Portanto, é uma tentativa desesperada. Não quer dizer que funcione, mas é uma tentativa. Não é? Portanto, não sei o que é que estás a tentar dizer. Estás a tentar dizer que eu sou insensível, Manel. Mas realmente a série... Há que reconhecer. A série tem... Pá, adoro a série, mais uma vez. Mas tem maminhas a mais, não é? Não, mas agora já tem rabos masculinos. Mas esta temporada... Okay. Atenção, esta é porque antigamente havia... Havia um rácio de nudez feminina altíssima, gratuita. Uh-huh. Eu acho que assim, eu não sou nada, não sou púdica, não sou contra a nudez. Mas eu concordo contigo. Havia muita nudez gratuita. Ao pé do Spartacus, o Game of Thrones, nesse aspecto, é uma creche. Mas havia coisas bastante gratuitas. Havia. Mas agora também já temos nudez masculina, porque houve muitas queixas. Acho muito bem. Portanto, agora temos. Mas regressando, para mim, essa cena era completamente dispensável. Assim, ainda bem que mostraram que eu estava vivo. Uh-huh. Falando desses, não é? Do que se passa naquele continente. Essa cena era dispensável. A história da Daenerys, tipo, no resultado, tipo, de mandar matar os chefes da família e depois muda de opinião e decide que quer casar com aquele bem. Vamos lá ver onde é que aquilo vai dar. Ah, isso porque... não tem nada a ver com isso. Não, porque nesta altura ela já fugiu. Ela está completamente agora. Eu também achei que ele... Pois, achei que... Mas o que é que ela anda a beber? Isto caiu aqui aos trambolhões? Quer dizer... E ela gosta do Dahari ou Naharis? Gosta. Assim, eu percebo o casamento como uma aliança política. Só que, pelo que eu percebi, também aquele foi o único coitado que sobreviveu. Já agora, vocês ajudam... Peço desculpa pelo parênteses. Eu delirei. Ou o ator que fazia de Dahari ou Naharis mudou de uma série para outra? Possivelmente. O primeiro gajo mudou. Isso acontece frequentemente. Mas foi o primeiro. Foi era um terceira para a quarta eles temporada. Têm os mesmo dois... nesta temporada também introduziram um eles novo têm, ator. Eles têm os dois. Têm os dois um belíssimo aspecto. Mas. Mudou. Era um rapaz louro com ar de modelo do Hugo Boss. Ele, quando aparece, faz parte do grupo de mercenários. Ele mata os outros dois e pronto. quer conquistá-la. E era um gajo louríssimo, cabelo sim. comprido, olho claro. Sim, sim, sim. Pai, de repente é um mornaço de barba. É, mas isso é uma coisa que eles não têm problema, qualquer problema na série em... Ai, como é que se diz? Cast. Fazer mudanças de elenco. Mas achei pouco profissional para uma produção destas. Achei pouco profissional. Mas se calhar porque com uma história destes... O ator já tinha compromissos. Por exemplo, tu no Thor tinhas um ator que... tinham escolhido originalmente o Zachary Levi para um papel, o do Chuck. Sim, sim, sim. E ele não pôde, então escolheram um outro ator. Ele aparece no Thor 2. Era aí que estava a chegar. Entretanto, esse ator tinha compromissos com o Once Upon a Time, a série, o Era Uma Vez, que estava a XN, e foram buscar o Zachary Levi. Pronto. É no que dá. No meio desta merda toda, ninguém me ligou. Sim, parênteses. Mas mudaram. Mas eu estou disponível. Este parênteses vai para a web. Sim. Daenerys não está, então... Não, isto já está. É tudo completamente fora de livro. Tudo completamente duvidado. Quanto ao Tyrion... Quero dizer mais coisas. Para de me interromper, estás a falar do... Depois de falar do Once Upon a Time e do Thorne, não deixas de falar. Só explicar estas cenas de mudanças. Olha... Não, mas o... Sim. Não, isto tudo para dizer que é tudo novo. Mas a história, eu percebo o casamento como aliança política. Mas acho que, de repente, não faz sentido nenhum. Acho que a parte da decisão dela de, sim, vamos voltar a abrir as arenas para haver jogos, por falar em Spartacus, não é? Para haver jogos como até o Dahario Naharis lhe diz, abre as arenas. Mas depois não percebo a decisão dela se de casar com ele, porque eu acho que depois, passado um tempo, ele vai se armar ao pingarelho e vai tentar chegar-lhe a mão ao pelo. Vamos lá ver onde é que vamos isto ver. Quanto ao Tyrion, o amigo dele está-se a tornar no coisa. Aquilo chama-se escama gris. Sim, escama gris. Que por acaso que eu acho que foi uma tradução para português brilhante. Das poucas, não é? Há ali umas outras. Sim, não, mas os livros, eu li parte, comecei a ler os livros em português e depois quando saiu o quinto li em inglês. E eu acho que as traduções em português estão muito bem feitas. Linor, estamos e que foram adaptadas pela série. Mas estamos a assistir a um crossover entre Game of Thrones e o Quarteto Fantástico? Ou? Mas isso tu já tens, a filha do Stannis, tens cama gris, só conseguiram-lhe parar aquilo a tempo. Pois é, assim, é o que eu acho que vai acontecer aqui a este senhor que eu gosto tanto e cujo nome agora me escapa. Só que agora, mais uma vez, a cidade onde eles estão... Que é interessantíssimo, onde eles estão Jorah. Eles estão a atravessar a Valíria, que é a cidade antiga de onde vêm aquelas espadas de aço valeriano que eles usam. É a cidade original dos dragões. Sim. E o poema que eu achei lindíssimo, que eu não me lembro de estar nos livros, mas é possível de que esteja, portanto. Que o Tyrion começou e o Jorah terminou, não é? Foi um momento de... que eu gostei daquele momento de união, não é? Mas deles dois. E é... a cidade de onde vêm os dragões. E agora, esclareçam-me ou não, o dragãozinho que voa por cima, aquilo não me pareceu ser um dragão preto. Ah, achas que é um quarto dragão? Eu acho que é um quarto dragão. Estás porque a não... uma questão muito interessante. Porque eu juro que aquilo não me pareceu um dragão preto. É assim, podia ser, claramente, a resposta mais clara, podia ser o Drogon, que foi o dragão da Daenerys que fugiu, mas a mim parecia-me que era um dragão de outra cor. Portanto, eu acredito que seja o Drogon... lá no alto, com algumas nuvens. Mas não parecia. Não, era, ele estava para baixo e via-se mesmo que parecia que era tipo vermelho ou preto. Não, assim, mas não era tudo preto. Olha, era bem giro se fosse um quarto de dragão. Porque é a cidade... Aí também estás completamente à nora. Estou. Mas o facto curioso. Nos livros, o Tyrion faz mesmo o caminho do rio. Não está com o Jorah, porque também esta história também é toda inventada para a série. Mas... está num barco, também são atacados pelos homens de pedra e há um deles que... E o Tyrion é quem fica com os camagris. Ah, pois. Mas o Benioff e o D.B. Weiss têm noção de que se matarem o Tyrion, mataram a série. Mas nos livros não é para matar, porque progride... não, até nos livros, o J.R. Martin já veio dizer que tipo, o Tyrion há de ficar até ao fim, que é a personagem preferida dele. Portanto, ele também não vai matar o Tyrion. Já. E a personagem preferida de muitas. E é uma personagem que vai ter um longo caminho pela frente. Pode sofrer, pode se calhar a ela, mas portanto agora não sei. Será que o Tyrion também foi tocado? Agora tem os deste gama gris? É um mistério, não é? Porque o Jorah também mentiu. Uh-huh. Temos de ver. É uma personagem que tem muito para crescer. Vamos. Era irresistível. Eu acho que quem é que é o novo Joffrey para vocês? A nova Joffrey? Personagem mais odiosa. Epá. Para mim é o. Talvez o. É o Bolton. O Bolton, sim. Ah, Ramsay. Sim, mas isso já era Ramsay, o filho. Ramsay, não. Não, agora já é Bolton. Agora é Bolton. Sim, agora é Bolton e está quase a deixar de ser. Então, Bolton. Portanto, vamos voltar ao norte. Era ao norte que queria ir agora para a Sansa. A Sansa finalmente encontrou o Theon Greyjoy, não, que já não é Theon Greyjoy. Encontrou o Rick. Agora é Rick, sim. Rick, que grande ator. A série está cheia de grandes atores. Porquê que mudaram o nome? Porque ele, porque foi, ele foi castrado. Castrado em todos os sentidos, sim, físico, sim, e psicológico. Sim, sim, sim. Eu lembro-me disso. E torturado pelo Ramsay. Sim. E passou a viver nos canis, que foi onde a Sansa foi encontrar. Ele chama-lhe fedor. Não, acho que a grande diferença. Sim, que essa entre... tradução foi muito má. Confesso. Acho que a grande diferença entre desculpa, acho que a grande diferença entre o Ramsay e o Joffrey é que o Joffrey era puto mimado. Sabíamos que não ia mudar, era puto mimado. Este é só maluco. Uhum. Isto é só completamente louco, completamente psicopata. Não, desculpa, o Joffrey... Em off estávamos a falar de House of Cards. Sim. Este não tem a estratégia do Frank Underwood, mas tem a psicopatia dele. Sim, mas o Joffrey também era psicopata. Volto a lembrar, prostituta, a Rose no quarto e a besta, não é? E a besta não era o Joffrey, era mesmo a besta arma. Que puto maravilhoso, não é? Mas é pá, não acho que seja. É diferente, mesmo assim. Acho que este é mais psicopata que o Joffrey. Sim, é. Este é mais sádico, completamente. Sim. Mas quer dizer, mas se as armas da tua casa, armas, quer dizer, o brasão. Uhum. É um homem que está a tirar pele, sim, sim, não é? Sim, sim, sim. Sim, isso explica muito. Só aí já mas consegues vamos, perceber. Vamos à Sansa. Ela está a fazer o seu caminho, está a montar o seu, a engendrar o seu plano de vingança. A questão é, o que é que vai acontecer a seguir? Ela já percebeu que tem amigos no Norte. Também não sabes. Ela não... com certeza... Não, sabes. Ah, então, sabes, tens não. Lá a Brienne. Não, nos livros. A Brienne, livros. Pois é. Brienne de Tarth. Tens lá a Brienne que tenta chegar uma mensagem à outra. Depois tens a empregada que logo quando a Sansa apareceu em Winterfell lhe disse... Gosto mais da Brienne de Mousse. Ficou... ficou a olhar para ela e depois agora finalmente lhe disse... Se precisar de ajuda, ainda tem amigos no Norte. Portanto, está tudo a caminhar. E agora encontrou encontrou o Theon. E por muito... O que eu antevejo, não sei, isto é tudo novidade, mas o que eu antevejo é ela possivelmente tentar aproximar-se do Theon, uh-huh. O Theon tornar-se novamente Theon, uh-huh. E finalmente admitir-lhe que não matou os irmãos dela, não é? Que eram o filho do padeiro e o outro miúdo. Eu acho que ela sabe, eu acho que ela percebeu não, isso. Não, não, ela ficou chocada quando sou e... E depois, eventualmente, vingar-se do Ramsay Snow. Sim, sim. Até por, como argumentista, eu diria que seria muito estranho se não acontecesse exatamente o que tu estás a dizer. Caso contrário, qual o motivo, basicamente, de manter aquela personagem? Ele não tem arco, não é? Há uma data de tempo. Alguma coisa se está a preparar ali para o Othman. Mais uma vez, é uma grande discrepância dos livros, porque nos livros há mais personagens que não estão a aparecer, especialmente agora, que não estão a aparecer na série de televisão, nomeadamente, que é um grande plot, um grande enredo, que se passa na casa de origem do Theon, que é nas ilhas de Pyke, uhum. Que é sobre a família dele, que é um tio dele... Eu adorei a personagem da irmã dele, que não pronto, aparece... Pronto, que a irmã dele também foi uma grande combinação, mas no fundo isso passa-se tudo nas ilhas, está a ver, o pai dele morreu... Há uma disputa a ver quem é que é o novo senhor da casa, se é um dos... Há dois tios dele que rivalizam, porque acreditam que a irmã não pode ser, porque é mulher. E depois há um dos tios que vai também, supostamente é enviado para casar com a Daenerys. Portanto, isto está tudo fora da série. Portanto, o futuro dele também é um bocadinho incerto por causa disto. E depois, também há outro que é, supostamente... Mas aí é uma grande... Bem, também já disse... E outro enredo que também está completamente fora são os companheiros de viagem do Tyrion quando o Tyrion está a subir o rio, não é com o Jorah, é com outros. É com outros. Que isso é mega surpresa. É com o Frodo e com... Não, eu posso dizer, só que é um mega spoiler. Mas, não digas. Para quem quiser ler os livros também, para não estar, já disse aqui muita coisa para já não estar a dizer. Já dissemos a história de Sorbergs. Porque o outro, pronto, é a família, tu vais percebendo o que acontece. Este aqui é mesmo um spoiler muito grande, se alguém quiser ler os livros. Fazes bem. Mas lá está, e volto a lembrar quem está a ouvir isto, porque está aqui o Luís Filipe Borges e são stalkers do Luís Filipe Borges. E tens alguns. A série, a ideia é que a série percorra um caminho diferente do caminho dos livros, mas que no final se encontrem com mais ou menos o mesmo... Sim, mas é normal que isso aconteça, não é? Em várias adaptações é sempre normal haver divergências por várias razões. No Norte, alguma coisa a adicionar? Então, temos a muralha. Pois temos... Não. No Norte. Não, na muralha. Em Winterfell. Em Winterfell, então, sim. Não, mas ao mesmo tempo não achas que isto seria, Luís, que seria um bocadinho pedante para Game of Thrones se a conclusão da Sansa fosse essa? Tipo, ou seja, como estavas a dizer, como argumentista... A vingança. Não é vingança, mas tipo, ela aliar-se é tudo... Quer dizer, é previsível demais. E uma coisa que Game of Thrones se preza é que não é previsível, é verdade, não é? É verdade. Ao mesmo tempo, eu acho que todos nós ansiamos por esse payoff, não é? Sim, claro que sim. Desde o Red Wedding, graças... Estes Bolton têm que ser aniquilados de alguma maneira. Não, e vem aí o Stannis também, não é? Também estamos a esquecer que vem o Stannis agora que finalmente já decidiu atacar Winterfell. Mas por um lado parece muito básico, não é? Daquelas coisas, parece tipo... Eu ontem que eu estava a ver o último episódio de The Good Wife. Eu acho que eles vão resolver isso com... Dentro desta lógica de evolução lenta, mas gradual, de amadurecimento da Sansa, acho que vão resolver isso com um ato qualquer absolutamente chocante por parte dela. Qualquer coisa que vá contra a imagem... Quitar alguém... Pá, ou... Qualquer coisa, sim. Qualquer eu coisa... confesso, quando eles estavam à mesa, eu só imaginava, pega na faca e espeta-lhe no pescoço. Tipo, ela pegar na faca e fazer assim... Não sei porque, eu acho que ela vai matar O Ramsay? Não, o Baelish. Eventualmente. Não sei porquê. Mas ele agora ele foi para Sul, pois, foi chamado. Sim, ele saiu, sim. Eu estava a gostar, entre aspas, daquela coisa meia sexual que estava a haver da parte dele em relação a ela. Não sentiram isso? Epá, sim, mas isso... Muito revirado. Não, felizmente que não se consumou nada. Epá. Mas acho que ficou... Eu acho que ele está à espera que ela cresça mais um bocadinho. Epá. Eu acho que ele está à espera de consumar todo o poder dele. Uhum. Atingir, nós também já falámos, debatemos sobre isso, que é, aqui no podcast, que é ele chegar... Ele chegar a comparação, a comparação que nós fizemos aqui foi ele é o Frank Underwood de Westeros. Portanto, é ele chegar a rei e... O ideal seria tê-la como rainha. Claro, ela tomar o norte. Uhum. É muito... aquilo é muito marado. Aquilo... Eu não sei qual é a idade dela na série. Sei que a time frame da história está completamente alterada. Está mais longa, está mais prolongada em relação aos livros. Até porque, pronto, os atores mais novos crescem e não dá para fingir tão bem. Mas aquilo é muito estranho. Bem, mas por falar especulações, há muitas. Vamos à especulações, há muitas, e continuam a insistir na especulação sobre a mãe do Jon Snow, neste episódio. Eu acho que é a Agatha. A Agatha. Não, por acaso, não é das coisas em que eu penso mais na série. Embora o que eu estou a gostar mais desta nova temporada, de longe, é do plot do Jon Snow. Eu acho que finalmente conseguiu-se ver. É que lá está, com tanta lentidão nos episódios com os outros personagens, como a história do Jon Snow até agora tem sido sempre muito. Tem andado sempre muito devagar. Mas está a conseguir ganhar destaque. É, mas está mais presente, não é? Estamos a voltar a ela em todos os episódios. Uh-huh. Gosto de... O Stannis era uma personagem que me irritava imenso. Está a começar a despertar muita curiosidade. Uh-huh. Ainda não consegui tirar a pinta a se ele vê o Jon Snow de uma perspectiva apenas utilitária ou se, de facto, há ali uma admiração. Uh-huh. estou a gostar de ver. Eu acho que o Snow era bastante indefinido. E há uma frase magnífica, que eu estou a ver se me lembro quem é que diz neste episódio. É o Meister. Kill the Boy. It's time to kill the boy and let the man let essa the frase man está out. Brutal. Até, ou melhor, até o título do episódio chama-se Kill the Boy. Ah, boa. Exato. Mas eu acho que em relação ao John... Aqui também estamos completamente... Exatamente, tem acontecido, o que tem acontecido esta temporada é exatamente isso. Ele está a matar o rapaz que há dentro dele e está... está a afirmar cada vez mais como homem, como Lord, não só como o Lord Commander, não é? Mas tem havido um crescimento, o que, e eu também, nos livros o que acontece é, ele é muito mais novo do que é na série, e eles que, apesar de terem o ator, terem feito o casting de um ator mais velho, não tinha mente, as falas dele, a maneira como ele agia, ainda não agia como um homem, e agora já está a agir como um homem, ou seja... já corresponde à idade que ele aparenta teres. Que eu acho que é mais importante. É muito importante, ou seja... Eu ainda me lembro de algumas estilos promocionais da primeira temporada. E ele tinha também uma... A maquilhagem também ajudava a colocá-lo muito mais novo do que... Sim, mas pronto. Do que mas era. E agora já está completamente diferente. Era rosadinho, mas por sim. E não tinha a barba também. Não... Tinha alguma, mas não tinha uma barba tão... Tipo, sim, não, mas era mesmo... Luís. Era as falas e era a maneira como ele agia. Eram atitudes de que tu podias pensar que são tipo atitudes... mais de um adolescente que está do que propriamente de um homem, não é? De uma pessoa que está... Não nos podemos esquecer que ele é bastardo e como todos os bastardos nas obras de ficção, são revoltados. É, e amargurados e torturados. E, não, mas o Jon Snow é sempre amargurado. Jon Snow é um aquele sketch do Late Night, eu farto-me de referir a esse sketch. Do Seth Meyers, mas que é maravilha. Pá, tenho de referir. O Jon Snow é o buzzkill de qualquer festa. O Jon Snow vai a qualquer festa e diz: Winter is coming. Parece a Debbie Downer. Para quem viu o Saturday Night Live, parece a Debbie Downer. Tipo, pronto. Esse sketch está maravilhoso. Não, mas à parte do Jon Snow, passa-se mais coisas na montanha. Que o Stannis finalmente arrancou. Não é? Da montanha vai atacar o Winterfell. Por isso vai ser... Esperemos algo que ainda vamos ver esta temporada, juntamente com a vingança de Sansa. Episódio 9. Certeza. E... Não, é a minha aposta porque é o padrão da série. Só fugiram ao padrão na temporada passada. Normalmente atingem sempre o pico no episódio 9 e no 10 é o rescaldo. Este ano atingiram o pico no 10 e o rescaldo foi o primeiro episódio desta temporada. E depois, para além disso, agora é tudo aquilo que se passa na montanha com o John a querer trazer os Wildlings do outro lado da montanha para cá, com a justificação de que o inverno vem aí, o inverno está a chegar, vêm os mortos, vêm os White Walkers, e se não os salvarmos, eles vão se juntar ao exército de White Walkers, não é? E basicamente ficamos todos fodidos. O meu diálogo favorito neste quinto episódio foi entre o Stannis e o... Só dormi 3 horas, desculpem. O gordinho, pá, eu adoro o amigo. O Sam. Sim. Samuel Tarly. O Sam. Adorei aquele. Ele desce, vê-o. Samuel Tarly. I knew your father. Derrotou o meu irmão na batalha de não sei o quê. Era um grande soldado. Tu não pareces um soldado. Mas ouvi dizer que mataste um White Walker. Um White Walker. Ele, sim, estou a ler sobre ele, não sei o quê, não sei o quê. Fim de cena. Keep reading. Eu gosto do Stannis e acho que a escolha do ator para Stannis foi brilhante, por acaso. Não, é um ator fantástico. Sem dúvida. E quer dizer, agora vamos ver como é que é com. Pronto, e no fundo, os colegas da muralha estão todos um bocado chateados porque ele quer trazer, não é? Está tudo dividido. O que nos livros é uma coisa, a maneira como está a acontecer é diferente daquilo que está a acontecer nos livros. Mas no fundo é a mesma coisa, ele quer trazer o princípio, é o mesmo, ele quer trazer os Wildlings para baixo, o que vai ter nos livros também grandes consequências, a ver, vamos, como é que vai acontecer na série. Luís, tens alguma coisa a adicionar? Queria só dizer que conheço a Natalie Dormer, era só para conheces? Sim, foi na Comic Con, não é? Foi na Comic Con. Pois, tu moderaste seu filho da mãe. Ela tem mesmo nariz empinado, fisicamente, não é? Tem. Tem, mas pá, divertidíssima. Levei-a a comer uma francesinha. Lamentavelmente também levei o noivo dela. Ah, tá. Também é um gajo. Ah, mas não foi ela que fez um comentário que não podia comer muito, depois tinha que ir fazer cenas nuas. Sim. Pá, grande sentido de humor, super disponível. Olha, acho que foi isso, foi dela que senti falta neste episódio. De certo, sinto sempre falta dela. King's Landing. É sim, mas eu acho que vai aparecer até. Mochi. Por acaso, o canal Sci-Fi deu uma apresentação. Eu acho que é do episódio. Não percebi se era para o resto da temporada, se era para o episódio seguinte. Sim. Mas vêm lá coisas boas. Mas a Natalie, quando estiveste com ela, ela estava com o penteado do Hunger Games, não é? Não, cabelo rapado de lado. Sim, não vou, por acaso não vou jurar. Não vou jurar. Ela estava com o cabelo solto. Mas é possível que tivesse a disfarçar. Sim. Senhoras e senhores, um podcast com dois homens másculos a falar sobre cabelo de caixa. É verdade. Bem, Leonor, muito obrigado. Eu não vou pronunciar sobre o cabelo. Esquadrão H. Posso só contar rapidamente como é que eu fiquei fã da série? Já agora, força. Muito força. Claro. Eu chego sempre um bocadinho tarde às séries, porque eu não gosto de vê-las na televisão. Gosto imenso de comprar DVDs. Leio, ouço opiniões das pessoas que eu respeito. Isso admiro, é a resposta politicamente correta. Não, mas e depois eu gosto de comprar as séries. Sim. Pá, e com essas fontes raramente me engano. Pá, cometi o terrível erro de comprar a Anatomia de Grey, mas pronto, também foi só a primeira temporada. Já foi bom. E eu ouviste muitas mulheres, com e certeza. E então já toda a gente era tinha... para engano. Já toda a gente tinha visto a primeira série, quando eu um dia, pá, era tarde, eram quase 2 da manhã, eu, ok, deixa cá ver isto, vou só meter o primeiro episódio, a ver se me desperta a curiosidade. A última cena do primeiro episódio é o puto Stark a trepar, não é? Sim. O casal incestuoso no truque-a-truque. Foi essa que me cativou também. Bom, pum, mandam o puto lá para baixo e eu, não! Tenho que ver. Epá, não! Não pode parar! Não pode... Não! Meto o segundo episódio, só para acabar, eram 9:30 da manhã, vi a série toda. Foi essa que me cativou. Eu tinha de ir entrevistar. 10 episódios. Eu vi a primeira temporada na véspera de ir entrevistar o George R. R. Martin. É verdade, há pessoas que têm muito azar E então vi o primeiro episódio, tenho de ver isso. Fui para lá com o final fresquinho. Fresquinho. E o George é um porreiro, é um pai natal, mas se quiser matar, mata. Sim, só que é assim, tipo, isto foi da primeira vez que ele veio cá, que até foi no assinar de... Foi ao Vilareu, o Vilareu cheio. Tipo, pessoas nos corredores. Tipo, aquilo já... Para tipo, aí, megas fãs, estás a perceber? Sim. Nunca leu os livros, acabou de ver a série e vai entrevistar o J.R. Martin. Porque não ouviu mais ninguém livre. Não ouvi mais ninguém. Eu falei com uma amiga minha que na altura trabalhava na agência de comunicação que trabalha com o Sci-Fi e pronto, ela pôs-me em contacto e pronto, e deu-se. Mas olha, e por falar amigos em, até ver, agora. Em ver séries de seguida, eu recomendo, se conhece uma série que é Portlandia. Sim, é uma série Portlandia, de sketches. Do Fred Armisen, sim. Sei o que é, mas nunca vi. Pronto, então procura tipo, na net, só vês um sketch que é o Portlandia, que é Battlestar Galactica. Também, se não, nunca viste, eu recomendo vivamente. Vi recente. Vi e gosto muito. Pronto, e então é eles a verem Battlestar Galactica. Que é tipo, não conseguem parar de ver as contemporâneas. Bem, Leonor, muito obrigado por teres vindo. Os teus comentários são sempre de fantásticos. Nada, sempre prazer. Agora, não muito porque estás completamente à nora sobre o que é que vai acontecer, mas... Olha, mas sim, sério... mas tens o entendimento dos livros e isso ajuda sempre. Quem me puder responder, diga-me a cor do dragão. É a minha mega curiosidade deste episódio. Eu gostei imenso desta questão que tu levantaste, sim. Luís, muito obrigado. Foi um prazer, por teres vindo. O que é que andas a fazer agora? Andas a fazer 5 para a meia-noite, às segundas-feiras, sim, à 1 da manhã. De fora do 5 às sextas, à 1 da manhã. Bem perto disso. 1:30. O 5 para a meia-noite à segunda-feira, o fora do 5 na Antena 3 às sextas. Muitos espetáculos, graças a Deus, e ando aí envolvido numa longa-metragem. E Natal curta. Pá, que se Deus quiser. Ah, sim, a curta está terminada. A longa-metragem é o meu primeiro guião para cinema e se tudo correr bem, vamos gravar ainda este ano, vamos filmar ainda este ano. Oxalá. Para um lançamento em 2016. Sim, seria essa a ideia. E largaste a boina. E chama-se Lost and Found. Sim. E largaste a boina. Isso toda já a gente, há 2 anos e meio. Toda a gente conhecia. Não, é que ainda hoje te conhecem por sim, boina. Sim. Ainda outro dia um senhor diretor de marketing bastante respeitado disse-me, e eu compreendi, você cometeu um erro crasso, você tinha uma imagem de marca. E eu, pois está bem. Está bem, mas eu tenho 37 anos, eu acho que há um tempo para tudo na vida. Sabes que... Tem calor na cabeça. Sabes que aquilo que eu digo é... Epá, posso ter cometido um erro, mas estou feliz. Muito bem dito. E terminávamos assim? Sim, e vamos terminar assim, nesta vivos, nota de vivos. Com o Manuel Reis, que conheceu George R. R. Martin e não morreu. E não morri, é verdade. Mas uma personagem nos livros deles. Ah, pá, bem, está na altura de terminarmos esta Cabeça de Nerd. Obrigado por terem ouvido. Se notaram cortes durante a emissão na rádio, vão a cabeçadenerd.blogs.sap.pt e podem ouvir lá a conversa completa. Subscrevam-nos no iTunes também para terem os episódios completos a 100% no vosso aparelho automaticamente. E pronto, façam like na página do Facebook, sigam o Luís. Aparelho. Facebook. Aparelho, sim. Aparelho. E device. Falar-me orgulho disso. Foi a Cabeça de Nerd. Até para a semana.